aguenta el corazón. Pensar em ti, serás sempre o

Caros amigos ouvintes, eu queria dar a palavra à Cátia, mas ela disse não, és tu. Começa tu. Olá, bom dia, Lionel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem. Como é que estás? Eu sempre bem disposto. Sempre bem. Estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa sempre até à casa dos nossos ouvintes, até onde quer que ele se encontre. Portanto, aqui estamos durante as próximas duas horas para levar as mensagens dos nossos ouvintes, a música e a boa disposição, não é? E podem começar a ligar ao 02-38-43-4800. É isso mesmo, número de telefone a não esquecer para você poder ligar e fazer a sua mensagem. Música maestra. Roda guarda, roda guarda. Joga no que me arrasto. Roda guarda, roda guarda. Querem-me dar cabo do canastro. Roda guarda, roda guarda. Joga no que me arrasto. Roda guarda, roda guarda. Querem-me dar cabo do canastro. Quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal, quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal, quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal, quem manda aqui, meu? Sou eu ou és tu? Ao ver tudo descontrolado, eu já só pensava em fugir. Estava angustiada, dourada, ainda vi alguns a rir. Ao ver tanto croma parada, pensa chamar as autoridades, mas ao chegar perto da estrada, perdi-me olhar para as beldades. Nunca vi tanta confusão e falta de respeito. E pude gritar, não tinha outro jeito. Roda guarda, roda guarda, joga no que me arrasto. Roda guarda, roda guarda. ver tudo descontrolado e já só pensava em fugir. Estava uma gostada dourada, ainda vi alguns a rir. Ao ver tanto croma amarrada, pensei chamar as autoridades, mas ao chegar perto da estrada, perdi-me a olhar para as beldades. Nunca vi tanta confusão e falta de respeito. Tive de gritar, não tinha outro jeito. Roda guarda, roda guarda, joga no que meu rastro. Roda guarda, roda guarda, querem me dar cabo de canastro. Roda guarda, roda guarda, joga no que meu rastro. Roda guarda, roda guarda, querem me dar cabo de canastro. Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui, meu? Sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui sou eu ou és tu? Afinal quem manda aqui, meu? Sou eu ou és tu? Roda guarda, roda guarda, joga no que meu rastro. Roda guarda, roda guarda, querem me dar cabo do cadastro. Roda guarda, roda guarda, joga no que meu rastro. Roda guarda, roda guarda, querem me dar cabo do cadastro. Os da Guarda, Império Show, Delfim Júnior, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Uma novidade. Agora quem vem aí é Miguel Moreira e ele diz: estou aqui, nós também estamos aqui até às 2 horas para esperar os vossos telefonemas, as vossas mensagens. Vamos lá. E se você também quer bailar connosco, escolha, por que não, músicas alegres, música que daí é para dançar, não é? Exatamente, podem começar a continuar a ligar, já temos as dedicatórias que começaram e vamos continuar com Jorge Ferreira. Alors, foi pedido Jorge Ferreira, alors, de ses parents, do senhor Zé Manuel, para a esposa e o filho, para os animadores da rádio, Santinho? Ah, não. Não, c'est pas moi. Não és tu, é uma pessoa que está a chegar. Então, do senhor Zé Manuel para a esposa e filho e para os animadores da rádio, um bom domingo a todos e um bom domingo então ao senhor Zé Manuel, que queria ouvir uma música do Jorge Ferreira. Lembra um chalho negro que a mãe tinha, o mesmo que usava a sua mãe. Relax, relax, até passares o nível. cruzamos nosso olhar. O efeito que sentimos teve um efeito bilateral. Depois no segundo encontro veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco e pouco já querias mais. Eu disse relax, relax, não é tudo de uma vez. Relax, relax, até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca-me na alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, não think about that. Bem, não penses logo naquilo, foi a nova música de Rebeca, com calma. E agora vamos continuar com... Mas há um que chegou com calma, vai-se apresentar. Com calma, você com sabe? Calma, vieste calma, com calma. Calma, sorriso. Voilà, com calma, muito bom dia. Bom dia. A todos. Como ça va? Bem, e tu? Bem, e tu? Eu estou muito bem. Ça va, ça va. J'espère que tout le monde va bien et que... Et que, voilà. Aujourd'hui, on aurait dû être au parc de Lignerolles. Ouais, c'est aujourd'hui la date. Ouais. Ah, bah, hier, d'ailleurs, Christine a fait une émission sur, ouais, un hommage. C'est, voilà. C'était bien. Elle a fait intervenir plusieurs. Cette fête est décédée et on a fait un hommage. On a fait un hommage. Un hommage. Ouais, ouais, ouais. C'est des souvenirs. C'est des souvenirs, c'est plein d'émotions de. Soldats. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais tu vois, ça manque. Ça manque, ça manque quand même. Bah oui. Voilà, on aurait dû. On est dedans, on en a un peu, et puis après, ça nous manque. Quoi. C'est ça. Quand on est dedans, on se plaint, et quand on l'a pas, on se plaint. T'as vu, jamais content, ces hommes. Oh, alors, bah les femmes, c'est pas mieux. Hein, oh, bon. Arrête, commence pas là-dessus. Hein. Bah, c'est toi qui attaques les hommes pour l'instant. Ah, regarde-le, il aime pas, hein, il défend. Hein. T'es contente, toi, là? Moi, si je suis contente. Ouais, ouais, elle a retrouvé le sourire. Bah oui, je suis heureuse. T'es heureuse, hein? Ah bah oui, rien que de te voir dès le matin, ça embellit ma journée, là. On va continuer avec les dédicaces. Et c'était un medley ou Saint-Omélie. Bah, j'ai trouvé un nouveau. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, je vais le découvrir. Alors, c'était de la part de ses parents, Bébé et Juanito, ainsi que de sa grande sœur, Manis, pour leur petit rayon de soleil, Juana. À l'occasion de son anniversaire qui était cette semaine, il souhaite lui dire qu'il l'aime très très fort. Donc nous allons écouter Santa Maria. Iter. Alors, comme le son, il n'est pas si terrible que ça, on va changer, on va passer vraiment la dernière musique qu'ils ont fait. Fuyo. Thank you. quoi ça? Não quero saber, aqui com Santa Maria. Agora vamos ouvir quem? Os Nanamos. Beijo de Funaná. Novo trabalho. Ah, novo trabalho, vamos lá ouvir. Com um novo som aqui dos Nanamos. Agora quem vem com um novo som também é quem? Lucenzo avec Te Toca. Te Toca, é. Novo som aqui pela primeira vez nas ondas da Rádio Arco-Íris. Ameaças com irte e não te vas. Tanto el drama, discutiendo aunque sé que me amas. som de Lutiens aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Espero que tenha sido do vosso agrado. E se vocês gostaram, pois podem pedir mais. Te toca, Lutiens. Agora vem aí Jorge Ferreira com a minha sogra, não é? Alors, a minha sogra foi a pedido da senhora Moraes e do, para o seu marido Arão, para a sua filha Emília, seu filho Ricardo, para as netas Julie e Chloé, a quem ela deseja um ótimo domingo. Muitos beijinhos. Anda sempre mal comigo, tudo que eu faço não gosta. Ela é mais do que um castigo. Se algum dia eu namorava ao beirinho do jardim, minha sogra não gostava. Assim, não há vergonha, já não há vergonha. Não tem vergonha quem namora hoje em dia. Antigamente, era a janela, lá estava ela e a ver se o papai não via. Se algum dia eu tentava a dar um beijinho nela, minha sogra espreitava pelo janela, solteirinho, solteirinha, primavera tão risonha. O pior é no casar, se a sogra quer mandar, eu não posso ter vergonha. Não há vergonha, já não há vergonha. Não tem vergonha quem namora hoje em dia. Antigamente era a janela, lá estava ela. Se o papai não via, minha rica sogra, aqui na voz de Jorge Ferreira, foi pedido de um ouvinte. Continuamos com as nossas dedicatórias. E agora vai ser a música de gato com Rubén Aguiar. Foi a pedido da senhora Margarida Valente para o marido, os filhos e a nora, a quem ela deseja um ótimo domingo, claro. E vamos ouvir a música do gato então. E está para encore mi Jérôme au boulot, là? Bah, Jérôme, comme d'hab, está aqui no telefone. Trec, trec, trec. Trec, trec, trec. Trec, trec, trec. Estás a ouvir alguma coisa? A clicar, a clicar. Estás a ouvir alguma coisa? É, eu não ouço nada porque não sou curiosa, mas... Une femme qui n'est pas curieuse. Eu não sou, não. Il y en a pas beaucoup. Ah, mas olha, alors, elle, uma beata, a beata das primeiras. Eu? Olha, coitadinho de ti, não me conheço. Je vais me faire assassiner par les femmes aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Toi, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas jouer. Comme de Bertoura. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim. Você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. E metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, Ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente, que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, que tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupura e donzela. Nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente, que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupura e donzela. Então aqui estivemos com Ruben Aguiar, agora vem o Graciano Saga. Mulheres peludas. É Graciano. Oh não, não ponhas isso. Isto é para moi, é para te tiver um dedicaço. Oui, mas não era esse título, Mulheres não. Peludas. Não, muda, não. A senhora pediu-me uma música bonita do Graciano Saga. Então, então vamos ouvir enquanto... o Graciano Saga. Alors, fica com Deus. Voilà. Não, fica com teu... com teu amante. Também não. Então é para os anos de uma jovem. Oh, desgarrada do imigrante. Voilà. É da parte de Mami para a sua neta Cíntia de Carvalho, que faz 2 anos. Um beijinho para ela, pelos seus pais e irmão, e para os avós. Então, mulher peluda, Samaria. Não, não, não, mas para uma jovem de 20 e tal anos, não, não é bonito. Então parabéns a Cíntia de Carvalho, de la part de sa mami. E não, estivemos não, aqui então com Graciano Saga e esta grande desgarrada. Agora vem aí Manuel, penso eu que é uma dedicatória, mas já me estou ao telefone, portanto faremos a depois, senão o tema é Meu Caminhão de Emanuel. Caminhão, lá vou eu, lá vou eu. Ai, mulher, dia não há, não há, não há, não há um caminhão assim. Caminhão de Emanuel foi uma dedicatória da parte de? De Jérôme pour sa maman et pour toute l'équipe. Donc voilà, il avait demandé la chanson d'Emmanuel, O meu caminhão. On vient d'écouter. On continue com uma novidade? Belito Campos. Belito Campos, a dança do enrosca. Encosta, remexe, dá volta, aperta o pai. Ah, eles também já enroscaram tudo, já dançaram tudo e nós vamos continuar com a música. Enquanto você liga para o 02 38 43 48 00. Está mais juntos, entre nós acabou tudo, porque já não dava mais. A gente se encontra e vai falando, e apenas se encontrando, somos os exiliados. Quando o motivo é ex, e o mal que nos fazia, eis não, eis não, somos os exiliados. Encontramos mais, mas só durante o dia. Quando a paixão nos agarra e o coração nos trai, eis vai, 3, 2, 1, que vá. Não resisto mais, quando chega a hora H. Quando a paixão nos agarra e o coração nos trai, eis vai, 3, 2, 1, que vá. Chega a hora da. A gente já não vai estar mais juntos, entre nós acabou tudo. E vai falando, e apenas se encontrando, somos os exiliados. Quando o motivo é ex, e o mal que nos fazia, eis não, somos os exiliados. Não encontramos mais, mas só durante o dia. Quando a paixão nos agarra e o coração nos trai, eis vai, 3, 2, 1, que vá. Não resisto mais, quando chega a hora H. Quando a paixão nos agarra e o coração nos trai, eis vai, 3, 2, 1, que vá. Não resisto mais, quando chega a hora. Nova dupla da música portuguesa, e o coração nos dá. Flávio e Muniz. Eis vai, 3, 2, 1, que vá. Não resisto mais, quando chega a hora H. Voz dizendo coisas, adoro ficar do teu lado, sentir teu perfume, teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone, te quero pra sempre ao meu lado, amor, não me deixe, não

Shop. Lindo! Lindo, elle lindo. Est pau, Erika. Continuons. Il est 11h22 oui, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Continuez à nous appeler au 02 38 43 48 00. Voilà, au revoir. Au revoir. À bientôt. Qu'est-ce que foi? Estou a trabalhar, eu. Tâche. On continue avec Capricho, Luis Gomez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vamos já ouvir. Até o telefone atende. E vou ligar outra vez, sabendo que não estou só, e não te vou responder. Não insistas, que não será como ayer, porque esta vez em tu llanto, eu não te vou crer. Branca de Marisa e foi pedido de Isora por sua sœur Isabel, sua sœur Lulu, por sua belle sœur Paula e sua maman. E ela souhaitait écouter, alors Amor de Pai, mas não a trouvé, donc on va écouter Rosa Branca, la version de Marisa. On écoute então. Rosa peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o peito na roda. Eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, quem tem? Tu le sais. Cuando yo te vi, supe que era la mujer que tanto años yo le pedí. Y ahora lo doy todo por ti. Seulement toi, et moi. Tous les deux vont d'ici, allez, vamos. Seulement toi, et moi. Tu le sais, te quiero, baby. On est comme Bonnie and Clyde, je pourrais tomber pour elle. Elle peut compter sur moi pour assurer ses arrières. Criminel en amour, ensemble, on fait la paix. Mamacita, tu le sais. Cuando yo te vi, supe que era la mujer que tanto años yo le pedí. Y ahora lo doy todo por ti. Seulement toi, t'es moi. Tous les deux loin d'ici, allez, vamos. Seulement toi, t'es moi. Tu le sais, te quiero, baby. Luciano Silva, quando te vi. Um jovem talento, certamente. Que de nouveauté, et là, on va tout découvrir cet été. Hein. Ça, c'est super. Moi, je ne connais pas. Ninguém, je vais tirar le sol, c'est ça? Ouais. Sou eu. Si, c'est doux, c'est l'été, ça balade. Já gastei o teu caminho. Com boa vida.

que vou sobreviver com esta dor em mim. Eu já não sou quem querias ter, porque eu já te esqueci. Não quero mais. A música que acabamos de ouvir, e agora vamos continuar com Desajeitado, de André Amar. Vamos ouvir. É, foi parte da novela Amor, Amor. Não sei se te recordas como eu, mas sei que era dezembro junto ao mar. O que nenhum esperava acontecer. Grandes músicos aqui na, que fizeram esta música deste artista que é André Amar. Adorei, olha, não conhecia, muito linda a música, adoro. Diogo Pissarra tocava a guitarra, grandes artistas que estavam nesta música. Agora, a Portas do Sol, o sol hoje não brilha muito, pois não? Não, mas estou aqui eu a brilhar. Isso estou é aqui verdade. A brilhar. Eu sou o vosso sol. Tens muito brilho nos olhos. Estás a ver? Vamos a ver então. Imaginar olhar para o rio. Ouço a rádio a dar e está a tocar o que nos uniu. Passo pelo chiado, história em todo o lado que tremeu. Um dia, meu amor.

mas pode tentar. Apareces cada noche en mis sueños, caminando te veo de lejos. Ay, ay, caminando en mis sueños, te echo tanto de menos. Se te abraçar agora, ai, poder parar o tempo nessa hora. Trabalho, ele tem um novo trabalho onde tem várias, várias músicas, como Aguenta Coração, Diz-me Porquê, Não Vou, etc, etc. Continuamos agora com Nuno Ribeiro, Nas Ondas do Mar. Que bem, lá estaríamos. Brevemente vai estar nas ondas do mar. É isso. Com água quente. Faz com que meu corpo queira ceder. Então vou te encontrar. Pra você ficar mais perto. E é só tu que me deixas fora de mim. Fico sentado com a dor e olhar pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Que eu vou te encontrar, porque me sinto tão bem perto de você. Me diz o caminho pra nunca te perder. Vejo nas nuvens o teu corpo, sentimos a brisa do mar. Passa minha mão no teu rosto, já é tarde mas eu peço pra ficar só mais um pouco. Bebemos só mais um copo e deixamos-nos ficar. E é só tu que me deixas fora de mim. Fico sentado com a dor e olhar pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Deixa-me levar. nunca te perder. Yeah, yeah, yeah. As memórias da vida vamos nos encontrar nas ondas do mar. Nas ondas do mar, Nuno Ribeiro. Continuamos com a Juno Canepa, Luana Santana, Morena. Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se ela rouba a cena, se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus. Sempre que alguém me perguntava, dizia: sinto nada, a morena por ou morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas. Me virar pro outro lado e esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir. Não é cafeína, é culpa da morena. O beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falou esquema. É culpa da morena. O beijo da morena. O que eu dei pra você, que eu tinha pra dar, e do que adiantou? Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Cena. Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. Quem diz que é que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. Ai, eu lembro da morena. Morenas, vai haver muitas no fim do verão, não é? O verão ainda não chegou, hein? Já estamos no verão, mas não sei se c'est comme on dit, quelqu'un a dit à la météo qu'on était. j'ai vu un statut sur les réseaux et quelqu'un qui disait: est-ce que quelqu'un a prévenu la météo comme quoi l'été était déjà arrivé? En tout cas, vers le Canada, tout ça, il fait plus très tard, chaud. Ouais, très ouais. Chaud. C'est pas le cas encore, c'est ici. C'est la liberté du temps. Ça devrait arriver, on espère, on l'attend tous, hein. Le soleil, la chaleur, pouvoir profiter. Libre ta guerre. alguns traços são perfeitos. Da Rita Guerra, que faz parte de uma novela também, Serra. Tu conheces as novelas todas. Não preciso conhecer, se está escrito. Não, mas tu deves seguir as novelas todas que algumas passam na televisão. Todas as músicas são das novelas. Vamos continuar. Tem novelas, não se mamam, não? Ouais. Oui, et moi, j'ai rattrapé les festes et festes. Ah, ouais. C'est fini? Non, c'est toujours en cours. Bah oui, oh, ils je suis au 50e. Ils en sont où alors? La fête, elle a eu lieu ou pas? Pas encore. Ah, c'est long. Ça, à la fin, ouais. C'est quand? Qui va l'organiser, la fête? C'est le président? Bah, ils savent pas si c'est lui, c'est le couple de si Français. C'est les Français ou si c'est le gars qui a le café là où tout met. Non, mais c'est rigolo. Ouais, je regarde, j'ai rattrapé. Bon, écoute, ça fait passer un petit moment. Il y a des moments qui sont drôles, d'autres bof, mais. En replay, tu la regardes parce que ouais, je regarde en replay, ouais. C'est très tard, c'est vers 11h30. Sur Internet. Ouais. Alors, on continue. C'est de la part de Madame de Arojo pour sa belle Rosie, à qui elle souhaite un excellent dimanche, ainsi qu'à l'équipe de la radio Arc-en-Ciel. Et elle souhaitait écouter Tony Carreira. Donc, on va écouter. Un medley de Tony Carreira. Et elle va pouvoir le voir en live. Hein, bientôt. Elle m'a dit qu'elle avait déjà le billet pour Orléans. Janvier. Et pour le lendemain à l'Olympia à Paris. Eh ben. T'as vu les deux. C'est donc, une vraie à Orléans, fan. C'est le combien 22 janvier. Et 21 janvier. Et bientôt, vous aurez des billets à vendre. Le 21 et le 22, elle va deux jours de suite. Ouais. Hey. C'est une fan, c'est ça les fans. Et Radio Arc-en-Ciel est partenaire à Orléans sur Tony Carreira pour le concert. Et bientôt, il y aura des billets à vendre sur... ici, à bientôt. Voilà. À vendre. Ouais, à Radio Arc-en-Ciel. À louer. Je croyais que c'était à gagner. Non, mais je croyais que c'était à gagner. On verra. S'il en reste. Ça dépend de la générosité de Tony Carreira. Ah, bah alors on va lui demander. Je vais lui envoyer un message à Tony. Si t'es gentil. Je vais dire, oh, Tony, t'as qui algum billet qui pour Radio Arc-en-Ciel. J'irais, toi. Voir Arc-en-Ciel, voir Tony Carreira, ouais. Pourquoi pas? Oui. Mais parce que il chante bien, parce que tu l'aimes parce bien, qu'il, parce qu'il a des belles chansons. Non, je suis pas spécialement fan, mais il y a des chansons. Pour son physique, bien sûr. Pour ses fils. Non plus. Non, trop jeune. Pour ses fils. C'est des gamins. Ils ont 25, s'il te plaît. Mais il a des belles chansons. Par exemple, Io Sentina, Sei Vivere. Il a des jolies chansons quand même. Moi, j'aime bien. D'accord. Il y a des morceaux qui sont sympas. Attention, ouais. tu ne dis pas du mal de Tony Carreira, Madame de Rojo, elle t'écoute. Ah, mais je dis pas elle du mal parce que elle j'aime t'écoute. Bien, moi. Attention. Il a des très belles chansons, des belles musiques. Tony Carreira, medley. Allez, et on va. C'était à l'Olympia, justement. Ouais. La place est ici et ma vie est finie.

dessa turbilena e do homem vestido de branco. C'est Tony Carreira qui l'a emmené. Ah là là, il est T'as vu, je suis capté. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui, ça, il nous a emmené parce que c'est des vieilles chansons. Attends, je vais te montrer la photo. Tu dors presque la bouche ouverte avec un filet de bave, là. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Il est trop beau quand il dort. Non, je plaisante aussi. Pas. Il parle pas, voilà. C'est le seul moment où il est mignon, c'est quand il pionce. Mais aqui estamos para nos fazer a vida, não é? Allez, Agatha. Faz ta vida. Faz ta vida. Está cansada de lutar, o bem não luta por nada. Não deu, e o tempo que te dei não volto a dar. Escutei-me de estar esgotada, e assim programei meu coração. Ensinei-me a dizer não, ser juiz do seu destino. Agatha, não sei que idade tem, mas ainda tem energia, a mulher. E agora? Quand même. Elle est pas si vieille que ça. Ah bon? Bah, non, je pense pas. Moi, je te maintiens de monter. Je suis pas sûr qu'elle ait 60 ans. Tu plaisantes? Mmh. Oh, bah, si. On va chercher ça. Je pense pas qu'elle. Moi, je te maintiens de monter énergie. Vamos, temos. E se passe selva agora. Vamos, pas qui? Qual é? Va selva. Oh. Eh oui, Manuel. Um faz ta razão, outro faz Jane. Eu sou tout argent et toi, minha Jane. Merci pour ce titre. Oi. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. C'était un message. Un message? Non, c'était pas. C'était pour vous. Hein. Non, je pense pas. Non. Maintenant, on va écouter une nouveauté que nous fait découvrir Jérôme. C'est pas une nouveauté non. Parce que août 2019. Mais voilà. On l'a jamais entendu. Peut-être pas. Vas-y, écoute. Banda Deja Vu et DJ Juninho, Portugal. Nos seus olhos eu posso ver que a chance vai começar. Só quero que você entenda um momento para consertar a forma que você me quer, me deseja do teu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer que sou tudo pra você. As palavras me dão a certeza. Mas escuta a minha intuição. O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar. Não deixe que tudo se apague. Se entregue esse amor de vez. Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar. Com você enfrento mil barreiras, sou pronta pra te quero amar. Quero, quero. Os seus olhos eu posso ver. e a chance pra recomeçar. Só quero que você me entenda. Há um momento para consertar. Rádio Arco-Íris no 96.2, não é? É isso. É isso. É, não, c'est incroyable. C'est incroyable. Ruth Marlene. Ouais, c'est fou. Enfin, je sais pas. Sa nouvelle chanson. Por favor, eis amor, deixa de mensagens de Instagram, Telegram, stories e postagens. Desiste, não viste. Para outra, não há volta a dar. Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas. Perdi mais, disseste ai. Fui saber da lada e agora estás fora. Outra bicicleta deu-me a propriedade. Tu já não chegas lá, mete isso na cabeça. Sou areia demais, para a tua caminhoneta. Encaixa, encaixa, vai doer.

estivestes a meu lado, como sempre. Exatamente, vai ser a nossa última música desta manhã. Pedido por um, de um, a pedido de um ouvinte, queria ouvir Eu Quero Ter um Milhão de Amigos, de Roberto Carlos. Tu também querias, não querias? Eu? Ela queria ter eu, é um milhão de beijinhos. Não, também não. Só querias um, não? Não, oh, prontos. Passa a música, Freitas. Passa a música, cala-te. É. Anda lá, vamos ouvir Roberto Carlos. E então, é para quem? E é para não quê? Sei, é um senhor que ligou, queria ouvir essa música, não é? Ah. Eu não tenho dedicatório, ele só queria ouvir, nem disse o nome. É um senhor? Mistério. Oh, sim, mistério. Misterioso. Oh. Ou és tu que não queres dizer o nome? Juro-te que não. Juro que não. Le monsieur, il a teu lixeiro que chamou. Je te promets, eu não tenho lixeiro, arrête avec ça. Je te promets. E lixeiro, não sei, je ne sais pas pourquoi, il a décidé d'appeler la personne lixeiro. Lixeiro, je sais pas. Ça vient d'Alexandre, ça? Ah, c'était à l'époque d'Alexandre, c'est vrai. C'est vraiment pas loin. Dis donc. De lixeiro, nous sommes lixeiros, sont lixeiros. Bah, tu vois, ah. Donc déjà, tu n'en es pas à falar. Non, mais. Je n'en sais de lixa. Non, déjà. Mais c'est pas ça, c'était pas ça, c'était. Je sais pas, ça te va bien, ça te correspond bien. Bah, je trouve. Ouais, c'est ça. Ça te colle bien. Ouais, bien la sûr. Mercedes avec l'étoile aussi. Oh, bon, allez, c'est ma fête, comme d'hab. Avec le petit. Ça te manquait. Oh. On va écouter. Avin Twing sur le. Estavas aí toda triste, mas. Ah, é porque a música que passou eu gosto muito. Nós somos iguais, é uma música. Ela estava aí toda coisa. Vamos ouvir então. Eu quero ter um milhão de amigos. Havia ser a música. Chora no meu ombro. Encosta no meu ombro e chora. Chora no meu colo que eu te compreendo. Desabafar. Ai meu Deus, o que eu tenho que aguentar. Porque cada afinal, domingo que Deus faz. Meu Deus, isto só pode ser. Ai, sabe o que eu tenho que ouvir, o que aguentar. Ah, il faut que tu mettes cette chanson. Bom, bah, on passe déjà celle-là et ensuite chora on no meu colo que te compreendo. Anda, oh Lionel, passa a música, já é meio corrente. Ele não se cala. Porque é final. Jesus. Eu quero apenas olhar os campos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte

filhos tão iguais. Às vezes uma lágrima quer dizer mais do que uma vida cheia de palavras. Quero ser o teu colo, o teu regalo, teu amigo, e viver tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando preciso nem sequer me moro, é no teu colo que eu choro, ai choro. Então vem, atira as mãos pela porta fora, que o homem também chora. Agora já não te sentes abandonada depois não, de uma canção assim? Não, não sou abandonada. Ah. On va dire au revoir. Au revoir. Ah oui, on va dire au revoir. Bah, tout le monde a dû entendre. Je dois partir. Oui, je dois partir. Oui, je dois partir. Nous aussi, on y va. Moi, je dois vous laisser, j'achète atrasado. T'aimes bien te faire attendre, toi. Hein. Il aime bien se faire désirer. Ouais. C'est ça. Mon patron, il m'a dit une fois... Parce que je suis pas toujours très à l'heure moi, mais je suis pas toujours très en retard, mais je suis pas à l'heure. Voilà. Et il m'a dit, être à l'heure c'est pour les losers, être en retard c'est pour les stars. Voilà. Oh, bah d'accord, c'est un patron qui t'a dit ça, C'est mon patron qui m'a dit ça. Il est sympa ton Jérôme, patron. Être à l'heure c'est pour les losers, être en retard c'est pour les stars. Et voilà. Bah, il est pas mal ce patron là. Voilà. Eh bien on va se quitter sur ces belles paroles avec à Fafa de Belém. Voilà. À dimanche prochain. Bon dimanche à tous, prochain. Bonne semaine, profitez. Bon dimanche à au tous. Au revoir. Ciao, ciao. C'est le temps des envies. À